Tamo junto e misturado. Camila CDT na casa. Amém em casa, viu? Ei, ele viu. Camila CDT, Rio de Janeiro. Primeiro verso. Ei. Tem muita munição pra quem pensar que acabou. Tamo junto e misturado, a força multiplicou. Criação feita com emoção. Tô aqui na linha de frente da quadrilha do MF. Eu, Camila, não precisei entrar na fila. Tem mina que dança e mila vai ficar pra trás. Tenho mais. Como objetivo, rap é meu incentivo. Não rendo homenagem a quem tem o papo negativo. É só por isso. O meu compromisso, ocupar o que é meu e não sair no prejuízo. Eu faço da minha fé meu combustível. Incrível. E sei que quem não bota a cara fica invisível. Incrível, que nível. Sou mais um elo da corrente. Ei. E pra aparecer não mostro o corpo, usa a mente. Propago a paz, sei que sou capaz de superar o cérebro atrofiado que atravessa minha caminhada. Falso MC sempre destaca. Cresce o olho no que é dos outros, atrapalha. Cai na malha e vira só um passageiro. Enxergue minha vitória, o seu desespero. Isso não é maneiro. Se liga. Tenho lealdade em minha família. Se intriga. Por isso tamo juntos. Se quer usar a voz pra conspirar, vou aconselhar, melhor mudar de assunto. Confirma, tamo junto. O bonde tá formado, eu sou o elo da corrente que é ruim de quebrar. Camila, tamo junto. Se quer subir, fique por aí se não tiver a fim de somar. Tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar. Tema rara, rara rima. Ao som do batabá que batalhei e aguardei na disciplina. O tempo vem, mostra quem é quem. Se tiver na maldade não vai ter espaço no meu trem. Da vida tranquila sou amante, porém não quero esmola, quero ouro e diamante. Adiante. O sonho não morre, quem for fiel fica junto. Quem não for, quando o bicho pega, corre. E sai falando, criticando, rocando, me odiando, comediando em outros tempos, me abraçando. Só que hoje o nosso bonde formado deixa neguinho bolado que vê a gente fica com. Não sou teleguiado, multiplico no conjunto aos guerreiros e guerreiras que lutaram. Tamo junto. É fácil copiar, difícil é criar. Se for falso é como um bagulho e óleo, não consegue misturar. O bonde tá formado, eu sou o elo da corrente que é ruim de quebrar. Camila, tamo junto. Se quer subir daí, fique por aí. Se não tiver a fim de somar. Tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto. E misturar, ela dá nada, tamo junto. E misturar, ela dá nada, tamo junto. E misturar, de novo. Tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar, ela dá nada, tamo junto, e misturar.